Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. You're not even going the right way. Gavestática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traças. E o Aiken Frost. Fala, cambada. Aiken, pra falar aqui de uma das coisas do interesse dele, né? Que a gente vai falar aqui do fim da humanidade nesse Gavestática. Não, uma coisa do meu interesse, o fim da humanidade é do meu interesse. É, né? Você não é humano, né? Na verdade, vamos falar de possíveis cenários que são considerados, né? Pra a humanidade chegar ao seu fim. Primeiro, vocês acreditam nisso mesmo? Em quê? Que a humanidade pode chegar a um fim, simplesmente, assim? Eu não acredito. Eu acredito. Simplesmente um fato da existência. Todas as coisas podem chegar. Tudo que começa tem fim, né? Assim, se você considerar a existência de tempo, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Agora, se você me perguntar se, por exemplo, a humanidade vai acabar aqui nesse planeta, eu não sei. Uhum. Na verdade, aí eu digo, é mais possível que ela eventualmente acabe nesse planeta, mas não acabe no universo, de alguma forma. Exatamente. É, o planeta já tá condenado, né? Em algum momento ele vai... Vem com esse papinho de alarmista. Cara, peraí, você com seu preconceito, você tá achando que eu vou falar o quê? De aquecimento global, meu irmão? Tô falando do sol que tá crescendo, pô. Isso não é comprovado já? Um dia o planeta vai deixar de existir. Então, isso é porque não. Isso aí é pra um futuro muito longínquo, mas isso já é fato, né, cara? A gente não sabe nem se quando isso ocorrer, primeiro, se o ser humano vai ser o ser humano do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? E se ainda vai se a humanidade vai estar aqui nesse planeta, né? Uhum. Obviamente, o espaço, o espaço sideral, entre aspas, né, não foi feito, na verdade, o corpo humano não foi feito para habitar fora da Terra, né? Mas acho que nós estamos num ponto do desenvolvimento tecnológico e científico no qual a gente tem a capacidade de encontrar meios de sair e até de evitar a nossa própria extinção. Agora, as pessoas é que não estão dando muita atenção para isso, né? A vida humana é uma cagada, né? Assim, claro que dependendo de cada um, se tiver sua religião, você vai para outros lados, mas se for olhar puramente pelo lado científico, a vida na Terra é uma cagada. Tanto que acredita-se, né, que seja uma cagada. Na verdade, se for olhar pelo lado científico, a vida é, obviamente, consequência da interferência de Cthulhu no nosso planeta. Lógico. Tava demorando. Porque, veja só, as pessoas gostam muito de falar de o evolucionismo, o darwinismo, seleção natural, mas a seleção natural, o darwinismo, né, e o evolucionismo, eles só chegam até um ponto. Eles só explicam até um ponto. A partir dali, ninguém sabe o que aconteceu. É. Ou seja, o organismo primordial, né? Aí eu acredito que você possa dizer o que você quiser. Foi Deus, que foi uma sopa de aminoácidos ali que se juntou pelo acaso, né? Foi o ET. Foi um ET que veio. É, né? Prometeus lá, né? Um bebê gigante. O Prometeus é um ET, cara. Ele se dissolveu ali e pronto. Mas eu diria que a gente não está aqui para falar de como a humanidade surgiu. E sim como ela vai desaparecer. Então, a gente separou aqui alguns possíveis cenários. E um das que eu acho que é bem mundano até, né? Que a gente vê até com frequência umas pequenas faíscas disso, é uma pandemia, né? Cara, pelo que eu leio, que eu vejo na televisão, isso é algo muito fácil de acontecer, cara. Mas assim, eu fico pensando, cara, na época que, sei lá, na Idade Média, que chegou a ter algumas merdas maiores, será que se fosse pra ser o fim da humanidade, não seria naquela época, cara? Mas naquela época, a humanidade não tinha tanta facilidade pra se deslocar entre continentes. Exatamente. Tem isso. Agora, a facilidade é muito grande. Essa é uma das paradas que mais ajudam na disseminação de uma doença, né, cara? É o fato de hoje em dia, sei lá, 24 horas, uma pessoa pode ter passado por todos, pode dar a volta completa no planeta, né? E pode espalhar uma doença, um vírus, um patógeno, né, em qualquer lugar que ela for. Na Idade Média, nem precisa ser na Idade Média, né? Porque há 100, 200 anos atrás, sim, você já não tinha essa facilidade de cruzar um país rapidamente. Então, quanto mais letal era uma doença, menos era... Você morria antes, né? Isso, menos era a possibilidade dela se espalhar pra muito longe, né? É, tem esse lado aí de espalhar ser mais difícil, né? Mas, por outro lado, tem um avanço da medicina também, né? Que coisa de 50 anos atrás já nos compara com o que é hoje. É, mas assim, o avanço da medicina não quer dizer muita coisa quando é uma doença desconhecida até então, né? É só você olhar pra... Por exemplo, o ebola aí que tá tendo essa epidemia agora, né? Que o nego morre, simplesmente. A galera não tem muito o que fazer. Própria AIDS, outras doenças. É, mas o interessante é que essas doenças existem há muito tempo. O ebola não é de hoje que tem. Exatamente. Mas como é uma doença mais localizada, acabou não tendo tanto desenvolvimento pra pesquisa como teve, por exemplo, a AIDS, que virou uma, sei lá, se é epidemia ou sei lá. É, o que acontece é o seguinte... No caso específico do ebola, já teve um surto, acho que foi nos anos 90. Uhum. Acho que ele era moleque quando teve. Só que nesse surto que teve agora, ali naqueles países africanos, já morreu muito mais gente em menos tempo do que no surto dos anos 90, né? Uhum. E como são países muito pobres, né, saneamento precário, até condições médicas precárias, a doença se espalha muito rápido. Agora, é aquilo. Não é uma doença que está atingindo Estados Unidos, Europa, que ainda tem a verba para pesquisa médica praticamente no mundo todo, né? Então não há muito interesse em combater o ebola enquanto não está lá no país deles, né? Até porque os Estados Unidos mesmo tem verba para pesquisa muito voltada hoje em dia para aplicações bélicas, né? Uhum. Então até a pesquisa médica está sofrendo um pouco com isso. Tem aquilo também de que esses vírus, assim, tipo o ebola, que ele te mata com diarreia, chorando sangue, sei lá, né? Ele não é tão comum, tão letal, porque um vírus, né, pela lógica, né, e cientificamente falando, ele não pode matar o seu hospedeiro rapidamente, senão ele não consegue se disseminar, né? Exatamente. Então, por exemplo, veja só o vírus da AIDS, ele fica ali um tempão, incubado, né, dá tempo de se espalhar bastante, né, de se disseminar. Se, por exemplo, uma daquelas pessoas está lá com diarreia, sangue saindo pelos olhos, ninguém vai chegar perto daquela pessoa para que o vírus se dissemine, né? Mas o que estava acontecendo muito na África, as pessoas que manuseavam os cadáveres na hora de enterrar que estavam sendo contaminadas. Muita gente foi contaminada no manuseamento dos cadáveres. É justamente por ter esses sintomas tão agressivos assim, que eu acho que também faz... Assim, não tô dizendo que é uma coisa que é para ser ignorada, mas eu acho que por ter esses sintomas tão bizarros, faz com que acabe gerando um certo pânico, assim, nas pessoas, não sei, cara. Ah, com certeza. Por isso que todo esse o horror desse ebola aí, eu acho que às vezes faz com que a galera fique mais preocupada do que realmente o negócio é, sabe? Sei lá. Cara, eu acho que não é mais preocupado do que é, não. Pelo contrário, eu acho que hoje em dia ainda se dá muito pouca importância pra erradicar esse tipo de doença, entendeu? Porque só agora que chegou uns casos nos Estados Unidos é que os países envolvidos estão pesquisando. Justamente pelo, acho que foi até você mesmo que falou, justamente por estar meio que limitado a países pobres e onde ninguém liga, por assim dizer, que ninguém nunca deu a importância que deveria pra acabar com esse tipo de doença, cara. Quem é que vai comprar os remédios nesses lugares, né? É, exatamente. Os caras pensam assim, cara. Que se foda quem não tem um potencial mercado. Tem que morrer mesmo. É assim que os caras pensam. Aham. Uhum. Isso é triste, mas é o que acontece. Mas mesmo o vírus entrando, sei lá, nos Estados Unidos mesmo, esse vírus eu não acho que ele vai se espalhar, sabe? Ele é mais... Ele vai ser contido muito rápido, eu acredito. Mas sei lá, cara, assim, tem esse lance do ebola ser facilmente isolado, né? Por causa da agressividade dos sintomas e tal, mas eu acho que basta que um vírus como esse seja mais... ataque mais na surdina, pra gente ter igual a gripe espanhola, né, cara? Que atacou na época da Primeira Guerra Mundial e acho que matou 10% da humanidade em um ano, sei lá. É muita gente. Nossa. Então, mudança climática. Vocês acreditam nisso ou não? Eu acho que deveria ser uma coisa muito que nem aquele filme Congela de uma Vez, assim. Eu acho que teria que ser uma coisa desse tipo. Se for gradativo e orgânico, eu acho que não vai acabar acontecendo muita coisa. A não ser que, tipo, inunde a terra toda. Aí, sim, mas... Não, se inundar a terra toda, a gente vai virar Waterworld. É. Eu pessoalmente acho... É, realmente, eu concordo com a Vi, assim. Eu acho que teria que ser uma coisa muito súbita, explosiva, pra acabar com a humanidade, saca? Mas eu acho que a questão de mudança climática não é nem se você acredita ou não, cara. Eu acho que isso daí o é que uma... O que tá acontecendo agora, né? Existe uma gama de pesquisadores, uma variedade, que dizem que, de fato, está ocorrendo uma mudança climática. O problema é que as evidências apontam que a mudança que está ocorrendo hoje é induzida pelo homem e não algo natural, né? Uhum. Isso no caso dos combustíveis fósseis, tá? O petróleo lá há bilhões de anos, ou milhões, não sei qual é a escala de tempo agora, tá lá embaixo da Terra, né? E você, em 100 anos, está jogando tudo isso na atmosfera, né? Uhum. A gente sabe que hoje o chumbo que está presente na atmosfera não está aqui por causas naturais, a quantidade que está aqui, né? Foi causada pelo homem, né? Aí a questão é, neste caso específico, a gente está causando a nossa própria extinção, né? E isso pode ser mudado, agora ninguém está nem aí. Mas eu ainda acho que isso é esse tipo de coisa é muito difícil causar a extinção, sabe? Eu acho que tem que estar um nível muito gritante para chegar num ponto irreversível, estilo Krypton, sabe, cara? Eu não consigo visualizar isso, extinção, pelo menos assim. Só causa o declínio da humanidade em níveis absurdos. É, que tem coisas nas pesquisas que vocês fizeram aí que realmente tem chance de causar uma extinção, né, cara? Eu não consigo visualizar essa. Tem um lance que eu acho até legal de ter uma distinção assim, que é a diferença entre o fim da humanidade e o fim da vida na Terra. Porque, teoricamente, a humanidade pode acabar e a vida na Terra ficar aí de boaça. Claro, Ficar até melhor sem a gente, né? É muito pouco provável que a vida na Terra acabe, né? Até os seres microscópicos aí numa hecatombe sobreviveriam, né? Uhum. Que foi mais ou menos o que aconteceu quando os dinossauros foram extintos, né? Uma grande parte da vida na Terra foi extinta, agora já puxando o próximo tópico, que é uma colisão de um asteroide ou um bólido, como os sites chamam, né? Os pesquisadores, um bólido... Baleba do espaço. Uma paleba do espaço, já entrando nos eventos cósmicos, né? Aí, naquela época, quanto foi? 65 milhões de anos, né? Que os dinossauros estão extintos, né? Mais ou menos. Uma caralhada de... Há muitas evidências de que, de fato, houve um impacto naquele momento, num asteroide, não é? Não é algo mais tão assim no achismo, né? E grande parte da vida foi extinta, né? O impacto... A vida grande, né? O impacto houve, mas foi devido a esse impacto que foi extinto o dinossauro? Acredita-se que sim, porque das evidências que eu vi, existe uma camada de irídio na Terra que é chamada, se não me engano, a camada KT. Que irídio é um material muito presente em asteroides e ela está sobre toda a Terra. E ela tem um tempo de existência... evaporado com impacto, tipo assim. Exatamente. E está sobre todo o planeta, em qualquer lugar. É. Essa camada. E ela é uma camada que tem 65 milhões de anos. Né? Então acredita-se que morreram todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Tipo, não necessariamente ao mesmo tempo, mas em um espaço curto para os propósitos de contagem de tempo histórico, assim. Ou melhor, quanto mais perto do núcleo, antes morreu. Quanto mais longe, assim, morreu núcleo? Depois. Ah, de asteroide, quando ponto você joga pedra, no ponto de impacto, tá, isso. De epicentro. Eu não consigo me expressar. Quem não morreu na primeira porrada, morreu no inverno nuclear que se seguiu, né? É. Porque aí a atmosfera foi coberta de poeira e não entrou mais luz do sol. E aí, no decorrer dos meses, os outros animais maiores foram morrendo. Cara, imagine a porrada, velho. Chacoalhou a Terra toda. Deu uma balangada. Mas assim, eu acho que o importante não é nem o impacto. O importante são as mudanças climáticas, justamente aí, as mudanças climáticas que acontecem em decorrência, como o Fábio falou, sobe a nuvem de poeira, gera um inverno nuclear, justamente impede a passagem de luz, que faz morrer as plantas, e as plantas fazem morrer os herbívoros, e aí com a morte dos herbívoros, morrem os carnívoros. Mas então, é o que a gente falou, da mudança brusca, aquela mudança que acontece de uma vez. Que aí é diferente vai... dessa gradual que a gente tá sofrendo no momento. Né? Dos dinossauros, acredito que foi no México, né, que a porrada bateu. Acho que é no Golfo do México, né? Aí, numa situação dessa, há duas opções, a meu ver, né? A primeira é tentar desviar a pedra gigante que estiver vindo, né? E a segunda é abandonar o planeta. Só tem duas opções, cara, não tem outra. Então, então esperar que Bruce Willis esteja vivo até lá. Mano, se for um negócio nessa proporção gigante, nesse ponto, a tecnologia da NASA, ela consegue detectar com certa antecedência esse negócio? Consegue. Cara, teoricamente, não. Como não? Se for uma grandona? Porque eu ouvi falar, foi até num desses nerdcasts de ciências aí, que recentemente passou muito perto da Terra um negócio em proporção viu, né? grande que, quando viu, já tinha passado, sabe? É, exatamente. O nego olhou pro lado e falou, viu, caralho? Aí veio uma pedra já é isso, né? E, assim, muitos religiosos também apontam isso como uma evidência da existência de Deus, né? Que o nosso planeta, ele tá numa situação muito privilegiada, porque no sistema solar existem esses gigantes gasosos, tipo Júpiter, Saturno, que eles atraem e nos livram de muitos impactos, né? Isso. Uhum. É verdade. Devido à alta gravidade desses planetas, né? Uhum. Acho que por isso que nosso tempo de vida nós nunca vimos um evento desse, né? De extinção em massa a partir de um asteroide batendo no planeta, né? Colidindo no planeta. Só teve aquela parada lá na Rússia pra gente, tipo, dar uma lembrada, né? Ficar esperto. Tunguska? Oi? Aquele de Tunguska? Não, na Rússia. Foi no começo do século XIX? Não, aquele é passado, retrasado, sei lá, aquele meteoro que se espatifou lá. Mas aquele, se for comparado com o de Tunguska, eu acho que é pequeno ainda, viu? Não, com certeza. Cara, mas será que a NASA não ia ver um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro? Cara, naquele filme Armageddon, o cara até pergunta isso, né? Aí o cara lá da NASA diz, cara, com a nossa verba, a gente só consegue monitorar 2% do espaço. E é um puta do espaço, né, cara? Então... Exatamente. Eu acho bem provável que você não consiga ver tudo. Tem que lembrar que, vigiar o espaço não é simplesmente olhar pra cima, saca? Quanto mais longe no espaço você tá olhando, maior é a área do espaço. Exato. E mais concentrado tem que ser. Uhum. Né, pelo ângulo sólido, né? Isso, exatamente. Você não simplesmente olha e vê um cone que se estende ao infinito, saca? Uhum. Quanto mais longe você quer ver, mais focado você tem que olhar. Então, assim, se você quer ver, tipo, tudo que tá acontecendo na órbita da Lua, por exemplo, você já teria que, tipo, cobrir o planeta de telescópios, entendeu? Uhum. É uma área muito absurda, cara. E, assim, e é muito difícil você ver uma coisa com um tempo grande de antecedência, né? Por isso, inclusive, que, se eu não me engano, é que a NASA mapeia as órbitas e os objetos que estão no espaço, né? Quando eles descobrem algum, assim, pra ficar de olho, justamente, calcular, mudar, não precisar, né, ter que olhar. Tipo, eles saberem pelo cálculo se eventualmente... Pra órbita não coincidir, esse tipo de coisa. Isso, exatamente. Nossa, que trabalhinho, hein, cara, pra fazer isso tudo. Cara, e é uma matemática e uma física fodida, velho. É. Você achava que a matemática que você estudou lá na escola não serve pra nada, ou você rever seus conceitos. Pois é, se você quer ser astrofísico, estuda. Viu, a humanidade pode acabar porque você não aprendeu aquela equação de segundo grau. Nossa, cara, é verdade. Vocês acham que um órgão governamental desse descobrisse algo assim, a população seria avisada ou não? Acho que não tem muita necessidade, né, cara? Se for uma coisa que eles conseguem resolver, não tem pra que avisar. E se for uma coisa que eles também não conseguem resolver, vai avisar pra quê também, né, cara? Eu não sei não, velho. Eu acho que vai. Mas já vai quando já tiverem uma solução proposta, sabe? Pelo menos uma tentativa de solução proposta. Eu acho que só avisa na hora que já estiver apertando o botão, assim, saca? Só... Tipo, vamos lançar hoje uma nave para tentar interceptar o asteroide 10 km de diâmetro. Eu acho que, inclusive, eles deveriam só avisar na hora que a nave já estivesse voltando, saca? E ainda usar como campanha pro próximo governo. Propaganda política, né? Porra, imagina, cara, eu sou o presidente que salvou a humanidade. É o presidente do mundo, cara, vira. Exatamente. Que plataforma é essa, mano? Qual a próxima coisa que pode matar todo mundo? Tem explosão de raios gama. O que é explosões de raios gama? Explode assim, aparece um monte de Hulk, eles caem na porrada e a humanidade não sobrevive. Só precisa de um Hulk, né? Que é pra acabar com muito ruim, cara. É que chama-se de desastre radioativo, né? Assim, esse lance da radiação gama, eu não entendo muito, mas o que eu sei é que existem alguns tipos de eventos espaciais que basicamente... Imagina um canhão de plasma. Só que agora imagina um canhão de plasma estrela, do tamanho de uma estrela. Alô? Sim. É, foi. Eu tô imaginando. Acho que a gente tá sendo muito chocante nesse programa. Não, que a parada é assim, uma estrela próxima poderia explodir, eliminando partículas radioativas de alta energia e fritando a nossa atmosfera, né? Sem atmosfera não existe vida, né? Pra acontecer isso aí tem que ser uma estrela grande. Eu tô lendo aqui, estrelas massivas. Colapso de estrelas massivas. Estrela já no fim da vida dela, né? Do ciclo de vida dela. Agora, acho que a mais próxima tá alguns anos luz. Acho que não... Então, provavelmente, a radiação não atingiria. Atingiria depois de alguns anos luz. De alguns anos. Ano luz é medida de distância. É. Unidade de distância. Depois de alguns anos e, tipo... Mas chegaria com a mesma intensidade do momento do colapso? Assim, não sei. Considerando que o espaço, por ser um vácuo, né? Eu acho que não tem muita possibilidade de se dispersar. Não é que houvesse decaimento. Talvez a palavra certa seja essa. Mas ela se dispersaria por causa, como eu falei antes, do ângulo sólido, né? Não é? Ela se espalharia pelo espaço e a explosão, obviamente, não seria concentrada numa direção só, né? Mas pelo que eu entendi, assim, que eu já li da explosão de raios gama, ela é justamente meio que um canhão laser gigante, cara. Ela é um lance extremamente direcionado mesmo. Coerente, fez coerente? É, não chega a ser nem coerente, mas ele é extremamente direcionado, saca? Pelo que eu já havia lido, assim. Entendi, aí eu já não sei. Eu falo pela lógica, assim, mas pode ser que seja mesmo. Você sabe que na imagem que eu tô vendo aqui é um feixe mesmo, tipo, então. Vem, atravessa e vai. Cara, mas se fosse feixe, a probabilidade de bater na Terra é muito pequena, então, cara. Rapaz, mas você tem que... A não ser que seja um negócio gigante, que seja, sei lá, tamanho de... Olha só, você tem que multiplicar a possibilidade de bater na Terra, no espaço, pela quantidade de estrelas que existem no universo, entendeu? É, né? Pela quantidade de tempo em que o universo existe. Uhum. É basicamente esse o cálculo. É, mas no site que eu tô vendo aqui, tá dizendo que é 1 em 15 nos próximos 100 milhões de anos, hein? 1 em 15? 1 em 15. Nos próximos 100 milhões de anos. Nos próximos 100 milhões de anos. E lembrando que nos próximos 100 milhões de anos, pode ser ano que vem. É. Pode ser. Por esses cálculos, isso já poderia ter acontecido umas 40 vezes. Each morning, a missionary of a tide with neon sign. He tell the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. E vocês acham que guerras nucleares ainda podem acontecer? Ou é a coisa dos anos 80, anos 70? Não, eu acho que ainda é possível. Mais uma vez, cara, aquele nível lá, sei lá, virar um Mad Max, isso eu acho muito difícil acontecer, cara. Porque como é que seria isso? Seria tipo uma birra de criança com armas nucleares, né? Um cara tá com uma bomba nuclear, outra aí manda outra. Uma birra de criança com armas nucleares é como você descreve a Guerra Fria. É. Eu vou explicar então pra vocês o conceito da MAD, que era um termo usado, que era a estratégia nuclear da época da Guerra Fria. Que é simplesmente o seguinte: se alguém disparar uma arma nuclear, nós não temos como impedir que as armas dele cheguem até nós. Então a única coisa que impede que eles disparem as armas dele primeiro é o fato de que todas as nossas armas nucleares vão disparar em seguida e garantir que eles sejam destruídos assim como nós. Essa era a estratégia de guerra nuclear. A defesa é essa, né? Que sim. A gente tem no ataque. E tipo, era uma parada tão absurda que chegava ao ponto que se você construísse armas nucleares, era uma estratégia defensiva. E se você construísse projetos de impedir que armas nucleares chegassem ao país, era uma estratégia ofensiva. Entendeu? Entendi. Porque se você constrói defesas maiores, significa que você pode disparar suas armas impunemente. Eu acho que a chance de chegar num nível realmente pós-apocalíptico seria mais, sei lá, tecnologia caindo em massa nas mãos de muitos terroristas, sabe? Uma coisa desse tipo, assim, que aí realmente a coisa fica mais complicada, né? Isso, eu acho, realmente, eu acho que assim, só existe a possibilidade de ter uma guerra nuclear se realmente cair nas mãos de, tipo, a Coreia do Norte da vida, de um país louco desse. Uhum. Porque a própria natureza das armas nucleares é que elas são, esqueci o termo, são armas... São assim, é uma arma que impede que ela seja usada pela natureza dela existir, entendeu? Entendi. Pelo entendi. Fato de eu ter uma arma nuclear, ninguém vai se meter comigo, ninguém vai ameaçar a guerra comigo, entendeu? Uhum. Essa que é a parada. Mas, na possibilidade de cair na mão de um maluco e alguém começar a explodir as coisas por aí, cara, a possibilidade... Uma reação em cadeia, né? A possibilidade de acontecer uma extinção disso daí é muito grande, cara. Porque maluco tem muito por aí, né? Tem então... muito maluco, essas armas são teoricamente extremamente fáceis de conseguir. Teoricamente, um idiota no quintal consegue construir uma arma nuclear. Um idiota no quintal com muito dinheiro e acesso a outros malucos consegue construir uma arma nuclear. Não sei não. Se é nesse nível, por que todo mundo não tem? Porque existe uma coisa chamada serviço secreto. O que mata esses malucos, entendeu? Lembra, cara, não teve há poucos meses aí atrás um moleque que ele conseguiu permissão do governo dos Estados Unidos pra construir um reator nuclear pro projeto de ciências dele, uma parada assim? Nossa. É porque a tecnologia do reator é a mesma da bomba, né? Então, em teoria, quem tem reator nuclear poderia ter a bomba. É o caso do Brasil. Só que o Brasil assinou o tratado de não proliferação, né? Isso, então, exatamente. Nós não temos, o Brasil não possui armas nucleares. Né, mas temos o conhecimento. A gente não tem porque não quer. Não, mas não adianta também a gente ter, porque nós não teríamos um arsenal, digamos assim, decente, né? Não, pra enfrentar os países. Né? E pior, não tem. O pior que não ter o arsenal, não ter a quantidade, a gente não tem a tecnologia pra fazer esses explosivos chegarem ao alvo. Chegarem, né? Nos lugares, né? Ou seja, ia explodir aqui mesmo, né? Exatamente. No máximo pegar o Paraguai. Argentina. Pô, que maldade. Agora, considerando o que pode acontecer no futuro, eu acho que deveria começar a pensar nisso, o país desenvolver essa tecnologia. Porque eu vejo o que está acontecendo com a água aí até aqui dentro mesmo, né? Você acha que daqui a alguns anos não vai ter nego querendo chegar aqui pra pegar água do país, não? Eu acho, cara. Muita gente diz que é teoria da conspiração, não sei o quê. Mas, porra, nego montou uma teoria da conspiração pra invadir o Iraque também. Entendeu? Então, mas, eu acho que é algo a se pensar. Convenhamos, né, cara? Acho que considerando como é o Brasil, se a gente tivesse, a gente não ia impedir uma invasão. Não ia, cara, mas você consegue causar algum estrago. Aí tem uma estratégia de super vilões que é muito boas de ser utilizado, que é o seguinte: você pega 1 milhão de bombas nucleares e instala no seu próprio território e fala que vai detonar se alguém entrar. Se alguém entrar. Isso aí. É uma possibilidade. Mas o Fábio acabou falando aí da uma possível guerra nuclear de repente por motivo da água. E a água, então, não seria alguma fonte para a extinção? A falta, assim? Da água, cara, né? Cara, a falta da água. Sempre existiu essa ideia de que vai acabar a água, não sei o quê. Mas pensa comigo. Quantos por cento do nosso planeta é água? Mas potável? Mas é aí que tá, cara. Se a gente chegar ao ponto em que a humanidade vai ser exterminada por falta de água, alguém vai começar a filtrar essa porcaria. Não, o que eu acho mais possível acontecer é, sei lá, a água fica muito cara, né? Vai exterminar a humanidade. Vai só filtra, foder os mas corpos. Sim, ainda. De fato. Acho que é mais fácil simplesmente ela ficar um pouco mais elitizada do que é hoje em dia, né? Que o pessoal fica aí fazendo desafio do balde de gelo. Basicamente, a gente vai chegar ao ponto de retornar à escravidão, sendo que o pagamento vai ser água. Então. Uhum. O pior que pode acontecer. Se você olhar direitinho, muita gente diz: árabe não consegue conviver com judeu. Leva muito pra questão da religião aqueles conflitos que existem no Oriente Médio. Mas aquilo ali é basicamente uma briga por territórios e territórios com água. É basicamente isso. Ninguém briga porque você acredita num Deus, eu acredito em outro. Nós temos religiões diferentes. Isso é bobagem, cara. É um pretexto. É um pretexto. É mais uma lenhazinha na fogueira, né, cara? É. E um cenário mais exterminador do futuro, vocês acreditam nessa possibilidade? Seria o que até que a gente tava falando antes, que o pessoal chama de o cenário cisne negro, né? Estaria nesse... Nem tanto, né? Porque o que venceu o cenário cisne negro? Seria um acontecimento improvável e de repente que ninguém estava esperando. Mas hoje já se espera, já se prevê que possa ocorrer uma revolução das máquinas, assim, entre aspas. Né? Graças ao cinema. Muito obrigado, James Cameron. Eu lembro, cara, que na época lá que tava pra sair o Matrix Reloaded, né? Eu conversando com um amigo meu, que ele era muito fã também de Matrix. Aí a gente começou a discutir isso, né? Dizendo, não, já pensou se isso fosse verdade, né? Todo esse cenário, né? E ele afirmava com toda certeza que isso era impossível, sabe? Talvez, hoje em dia, eu não sei se ele mantém, que eu perdi o contato com ele, não sei se ele mantém essa opinião. opinião, cara, mas eu não consigo, eu não acho que é uma coisa impossível, não. Só que ele, a ideia dele é o seguinte: como uma coisa, uma máquina que o ser humano faz, como é que essa coisa pode superar ele, sabe? Eu acho isso extremamente possível. Isso é a coisa mais simples que existe. Na verdade, toda a evolução da humanidade é baseada em nós fazermos coisas que nos superam. Afinal de contas, o que é mais fácil pra uma pessoa matar outra? Um punho ou uma espada? É, né, cara? Exatamente. É, mas eu acho que ele quis falar mais no, nesse contexto da inteligência artificial superar a mente humana, sabe? Tipo isso, assim, ter consciência, ser independente, sabe? Tomar suas próprias decisões. Assim, eu tinha, na graduação, eu tive um professor que ele falava assim, eu gosto desse raciocínio dele, né? Cara, você pega um cérebro, e você pega um cérebro humano, por exemplo, que nós consideramos, né, gostamos de considerar que é superior a todos os outros cérebros que existem na natureza. É. Imagina que você construa um cérebro positrônico, né, que é como Asimov gostava de chamar. Uhum. Né? Se você parar pra pensar hoje em dia... Um cérebro artificial, sei lá, baseado em redes neurais, artificiais, transistores e por aí vai. Não existe motivo pra você pensar que esse cérebro é diferente do cérebro biológico, porque a base é a mesma, são átomos. Uhum. A organização que é diferente, entendeu? Então, a princípio, não há por que você diferenciar. Obviamente, existem processos biológicos, algumas coisas dentro do funcionamento do cérebro que a gente não conhece muito bem ainda. Mas isso, acho que com o tempo vai ser superado, entendeu? Uhum. Então, se a tecnologia chegasse no ponto de o homem reproduzir um cérebro desse que tivesse uma capacidade igual ou superior ao nosso cérebro, que cenário, mas é uma loucura, né, cara? Você começar a pensar nisso. O que quer dizer, então, que esse cérebro aí, sei lá, a máquina com esse tipo de processamento, uhum, ela poderia então sozinha ser capaz de criar depois, no futuro, um outro cérebro que tivesse uma capacidade superior. E é exatamente isso que é a singularidade. Exatamente. Quando ela consegue replicar ela mesma, né? Uhum. E a gente fica pra trás nesse caso. Né? É, exatamente. O ponto da singularidade, do evento da singularidade, é justamente uma máquina que tem a capacidade de se auto-aperfeiçoar. E ela tendo essa possibilidade, simplesmente não existe razão para ela parar em algum ponto. Cara, eu vou te falar que só agora, que depois que eu falei isso e você reafirmou que isso é singularidade, só agora eu entendi aquele papo que a gente teve outra vez. Nossa, é verdade. Aí tem muita discussão, porque hoje você começa a prever a junção homem-máquina. Uhum. Como as máquinas estão interagindo com o corpo humano. Eu até cito também aquela polêmica, né, que a gente conversou lá da época da abertura da Copa do exoesqueleto do Miguel Nicoleles. Né? Isso. Como é que vai acontecer isso, né? Será que essas próteses vão chegar a um nível de inteligência que podem interagir com o nosso corpo e dar ordens? Cara, tem muita discussão aí, cara. Ih, acho que uma das paradas que é o que dá mais cagaço, que faz, na minha opinião, esse ser o cenário mais perigoso de todos, é que, assim, nós, como seres humanos, estamos caminhando tecnologicamente muito rápido, cada vez mais rápido, né, na verdade, e a gente não tem a menor ideia do que fazer se simplesmente uma máquina se implementar e atingir a singularidade, né, cara? Quer dizer, uhum, teoricamente, se uma consciência eletrônica se espalhar na internet, a gente simplesmente não tem como mais desligar ela. Não, mas veja só, não, eu acredito que uma consciência, entendendo consciência como nós somos cientes de nós mesmos, ela só seria desenvolvida a partir de um comando humano. É. Eu acho que a máquina, pelo menos hoje, ela não tem condições, as máquinas, de do nada desenvolver a consciência. Como, por exemplo, o Asimov falava, por exemplo. Eu acho que eu usei a palavra errada. Eu queria dizer uma mente eletrônica. Uhum. Quer dizer, pode acontecer. E teoricamente, uma mente dessa poderia já estar existindo e simplesmente tá escondendo a própria existência da gente, entendeu? Imagina um cérebro que tem o domínio absoluto da eletrônica, né? Desse tipo de... desse universo. O que a gente pode fazer que ela não poderia fazer melhor em questão de programação? E veja que a gente tá cada vez mais dependente desses caras, né? Exatamente. Das máquinas, da internet. Quem vive hoje sem um computador, né? Muito difícil, né? Aham. Uhum. No momento desse, é quase você, de fato, se tornar escravo de uma inteligência artificial dessa. essa pra não perder a boquinha, né? Das facilidades que as máquinas trazem pra gente. Agora, a gente tende, assim, quando vai falar de fim do mundo pras máquinas, a gente tende a pensar em Exterminador do Futuro, né? Mas pode também virar uma coisa tipo o Ali, né? O negócio tá ali controlando a gente, nem sabe, né, cara? Não, e pior, cara, acho que existe algo ainda, eu acho que é a possibilidade mais cutuliana, vamos dizer assim, que vem do horror cósmico. O simples fato de que, no processo de se auto-evoluir, uma mente dessa é simplesmente nem entender que tá causando a nossa extinção, entendeu? Sim, exatamente. Não é que ela seja, é mal, tipo, o sistema do futuro, não. Ela simplesmente não se importa, essa questão. Exatamente. Ela não tem esse conceito de moral que a gente tem. Aham. Mas se chegar no nível de fazer esse tal cérebro positrônico aí, uma coisa tão avançada, não teria como botar também a moral dentro do... Rapaz, é uma coisa tão fora da nossa realidade que eu não sei, é capaz que até desenvolvesse conceitos que não existem na humanidade, sabe? É isso, exatamente. Não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Não dá pra ter uma ideia. Esse é o ponto da singularidade. Isso tem a ver com o efeito cisne negro que você tá falando? Tem Fábio? tem a ver sim. Aquilo é uma mudança que ninguém previu. E pode até acontecer que seja um apocalipse esperado. O que é que eu quero dizer? Você começa uma interação tão forte com as máquinas que você chega a um ponto que a humanidade abandone a vida biológica pra viver nas máquinas, entendeu? Isso. Ah, aquele negócio da se a gente chegar no nível de poder fazer upload da nossa consciência. Da nossa, exatamente, coisas, né, conceitos nesse sentido, né? Cara, vários filmes fazem, já exploraram esse tipo de coisa. Eu queria, né, inclusive falar de um cenário de RPG que é um dos cenários mais maneiros que eu já li até hoje, assim, chamado Eclipse Phase, que é um cenário em que justamente aconteceu uma singularidade, um evento de singularidade que exterminou 99% da humanidade, saca? E que é basicamente isso, cara. A humanidade, ela não existe mais na Terra e ela não existe mais num sentido puramente biológico. A humanidade teve que se adaptar a viver no espaço e a forma que ela encontrou de fazer isso é justamente fazer o upload pra corpos construídos, saca? Pra poder sair, porque o corpo humano não resiste, como a gente falou antes, ao espaço. Exatamente. Não é feito pra viver fora da Terra. Ambientes de gravidade zero, ambientes tão extremos de vácuo e ou de vida em outros planetas, saca? E eu queria até fazer uma propagandazinha desse Eclipse Phase, porque os desenvolvedores desse jogo são caras gente boas pra caramba e eles têm muito da ideologia pós-humanista ou transhumanista, que é o seguinte: eles acreditam na evolução da humanidade o mais rápido possível em todos os aspectos, inclusive no aspecto moral, econômico, coisas do tipo, e eles liberam todo esse material do Eclipse Phase de graça na internet, no site deles. Muito legal. É muito maneiro. São daqui do Brasil? Não. Eles são americanos. Ah, mesmo. Tá. Mas procurem, cara. Quem puder procurar, quem gosta de RPG, quem gosta de ficção científica, a gente coloca aí o link. Fodas. Né? E assim, depois que eu comecei a ler sobre esse material acho que foi a primeira vez que eu comecei a entender sobre o anarquismo aplicado à sociedade humana e como isso deve ser o caminho para a evolução da humanidade. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. When the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even to pieces, and through every piece, Pra falar aqui de uma das coisas do interesse dele, né? Que a gente vai falar aqui do fim da humanidade nesse Gabi Estática. Não, uma coisa do meu interesse, o fim da humanidade é do meu interesse. É, né? Você não é humano, né? Não, eu posso ser simplesmente niilista. É, ninguém entendeu a não. Referência. Não. Tá bom. Sobe a nuvem de poeira, gera um inverno nuclear e justamente impede a passagem de luz que faz morrer as plantas e as plantas fazem morrer os... Você tá vendo os vegetarianos, cacete. Os herbívoros. Herbívoros, vegetarianos. E aí com a morte dos herbívoros morrem os carnívoros. Não que os vegetarianos também vão sobreviver nesse acampamento. Acho que eles vão ser os primeiros. Mas então, é o que a gente falou, da mudança brusca. Ah, eu usei um termo errado. O termo não é coerente, é colimado. Ah, sim. Porque nós temos muitos astrofísicos assistindo, ouvindo este programa e todos vão te corrigir na leitura. Mas, talvez nós tenhamos. Mas estamos falando, estamos falando de um doutor. O doutor não pode falar coisa errada, não, cara. É, pô. A gente tem uma reputação a ter. Doutor. Bem mancada, devia ter apresentado como doutor Fábio, né? Tem que ser assim agora. Ah, depois você grava, você fala, né? Doutor Fábio. E o pior é que ele não vai nem estranhar, né? Se eu estiver gravando isso e inserir lá, né? Aqui que o doutor Fábio, ele, pois não. Pois não. Mas é manter a naturalidade. E aí, traças. E aí, traças. Aí tinha que falar o nome científico da traça agora. Né? Ele não é um biólogo, ideia, cara. Também não é. Só assim, é uma arma que impede que ela seja usada pela natureza dela existir, entendeu? Entendi. Uhum. É isso aí. O que foi esse? É isso aí. É isso aí, caraca, eu tô tentando lembrar essa palavra. Pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flayfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E o Fábio apareceu também. Opa. Pô, a gente teve aí um bom feedback do Gavi Estática passado, né? Pois é. Um recorde. Foi de fantasmas, né? Pois é. O pessoal chega na gente com esses temas mesmo, né? Não é à toa que Creepypastas é o episódio mais baixado que a gente tem. Vamos concorrer lá com o Mundo Freak. É, né? Teve um carinha que me adicionou no Steam esses dias, foi pela indicação do Andrei. Foi. Comentei com ele lá depois, eu acho que a gente tem que dar um cheque pro Andrei depois. Sai. E aí, Vi, o que é que temos pra falar? Peraí, você vai começar já com os e-mails ou a gente vai ficar a lembrar de Edu Vestares, montar depois por últimos e-mails? É melhor a lembrança antes, os avisos. A lembrança primeiro. É. A lembrança. Tá aqui começando pelas lembranças. Vamos lembrar que o dia do Gavestático é sempre dia 20, nem antes e às vezes depois. Nem antes e às vezes depois, né? Muito bom isso. Nem um dia antes, mas às vezes um diazinho depois. É, esse vai sair meia-noite, você vai ver só, cara. Acabar esse bloco de notas aqui, já vou editar. Olha aí. Já pensou. Olha aí. A melhor coisa que tem é deixar gravado num negócio que eu posso deletar depois. Né? É bom ter um podcast mensal, porque as pessoas ficam esperando, né? É. Ansiosamente. É verdade. Sente falta, né, cara? É. A gente tem que agradecer aqui ao Fernando Chino, que mandou uma montagem pra gente sobre o Gaveta Estática de Fantasmas, e a Flávia, que fez um desenho sobre o Gaveta Estática. A montagem baseada aí na aparição do Fábio. Aí, né? É, no, a montagem do Fernando Chino foi. Na verdade, o desenho dele tá um pouco diferente, porque na história lá que eu contei, a boneca tava em cima do armário, né? Não era do lado. É, eu acho que ele deixou um pouco mais obscuro também o negócio. É. Meio Chuck. Ele... O desenho da Flávia foi baseado em quê? Foi na história do Andrei. Isso. É da mão lá. Também queria fazer um lembrete aqui que o Pedro Henrique, que posta lá na coluna de música do Gaveteiro, ele... tá com um projeto novo, aparentemente vai ter várias coisas, né? Vai ser um portalzinho lá de entretenimento, e ele já começou com um canal no YouTube falando também de música, e a gente vai deixar o link na descrição, tá bem interessante até. Tá ele e um cara maluco lá, barbado, cabeludo. Essa é uma ótima definição, é o Pedro e um cara maluco, barbado, cabeludo, então você sabe que o Pedro é o cara que não tem cara de maluco. É. Mas é legal, ele pega a coleção de vinil dele, é uma coisa bem vintage, assim. Começa a mostrar algumas curiosidades sobre... Eu vi o um episódio lá de Iron Maiden, que ele pega vários vinis. Vários vinis e fica comentando, assim, várias curiosidades bem interessantes. Vinilses? Cara, meu mussum, né? Eu tô sendo corrigido por um doutor, né? Afinal de contas. É verdade, é verdade. E a gente podia ir direto pros e-mails agora, já que teve uma porrada de e-mail, a gente vai fazer até uma coisa diferente dessa vez, né? Nos últimos Gavetas Táticas, como a gente já começou a receber um pouco mais de e-mail, a gente tava tendo que cortar alguns, então dessa vez a gente vai tentar fazer algo diferente, que é tentar ler todos os e-mails, só que uma versão resumida de cada um, né? Falar um parágrafozinho de cada um só pra... Porque é meio chato, né? A gente é um podcast meio pequeno e mesmo assim o pessoal às vezes manda um e-mail pra gente e a gente não lê, né? Então vamos tentar ler todos. Sabe o que ia ficar engraçado? O quê? Se a gente pegasse um parágrafo de cada e-mail, juntasse tudo, transformasse no e-mail só e no final falasse o nome todo mundo junto. É, né? Não, e o pior é que já pensou, a gente pega um parágrafo de cada um e vira uma história fazendo sentido, né, cara? Assustador, né? É, seria mesmo. Talvez fosse bom lembrar pro pessoal também, sempre... Aquela coisa padrão, né, dos outros podcasts também, quando mandar um e-mail, mandar cidade, idade, profissão, essas coisas, só pra gente saber mesmo. É, né, fazer um banco de dados aí pra mandar spam. É. Pra quando a gente estiver precisando de emprego, a gente também vai mandar currículo. É, né? Tem algumas pessoas que já fazem isso padrão, né, cara? Acho que eles estão acostumados a mandar e-mail pra outros podcasts. Acho que sim. Então vou ler aqui o primeiro e-mail do Caio Braga. Sobre o microfone, de fato, a voz fanha do Diego acabou se tornando mais nitidamente fanha. E como esse tipo de microfone grava todas as direções, a voz ficou na maioria do lado esquerdo e a da Vivi do direito, mas mais ao meio. Ficou um eco, mas nada assim tão absurdo. Peace out. Ele tá falando do H4N, né? Que a gente falou no programa passando, bloco de notas passando, a gente tava testando, né? O microfone novo. E a gente pediu pro pessoal explicar, mais ou menos, dar o feedback, né? É, eu achei que ficou com eco também. É, ficou um pouquinho mesmo. Eu acho que foi porque a gente gravou aqui no escritório. É, até vi o Léo lá do Radiofobia, ele dizendo que é bom nesses casos a gente gravar em lugar que tenha móveis. Pra absorver, né? É. Nosso escritório praticamente só tem uns computadores e um armarinho aqui, né? Não tem muita coisa. Deve ter sido por causa disso. Próximo e-mail aqui do Anderson. Oi, pessoal. Essa é a primeira vez que envio um e-mail a um podcast. Conheci pelo Godmode e fiz uma maratona ouvindo todos os seus episódios em tempo recorde. Parabéns a todos os envolvidos e que hajam podcasts mais frequentes. Ganharam um fã. Abraços. Aí, um cheque pro Godmode também, né? É. Próximo e-mail aqui, Gabriel Dias. Olá, galera do Gaveta Estática. Parabéns pelo podcast 74 mais fantasmas. Adoro os temas sobrenaturais, são os meus favoritos. Ah, e por favor, faça um segundo cast sobre creepypastas. Parabéns e continue sendo um dos melhores podcasts ever. Olha aí. Outro cast sobre creepypastas, o pessoal pede bastante. Vamos, né, esperar o Aiken ler mais creepypastas, né? Ele selecionar as melhores. É. E a gente lê. Né? Eu quero só comentar. Eu não sei se a gente falou, se foi em off, a gente gravou isso, acho que não. Que o problema de creepypasta é que tem muita porcaria, né? Então a gente tem que selecionar só as melhores, né? É, você falou isso. Eu lembro de a gente ter falado isso, mas não sei se foi gravado. Mas é isso mesmo, tem que ler muita pra selecionar o joio do trigo. É. Próximo e-mail aqui, Oswaldo Júnior, 31 anos, São Vicente, São Paulo. Ué, esse daqui você deixou com nome, número, idade? É, as pessoas que divulgava, eu botava, né? Quem não divulgava, não dava. Cheguei aqui há uns meses atrás devido ao Doug, queixo pauta-livriano fino, que não sabe nada Lira. Ele e as boas recomendações. Sobre o último episódio, foda. Andrei sempre friqueando com suas histórias e comentários. A Vivi poderia ter participado dessa. Pra você também. Bem, gavetentos, continue o excelente trabalho e a simpatia que tem com o seu público. Abraços. Olha aí, mais um título pra gente, gavetentos, né? Já chamaram a gente de gaveteiros, gavetentos, engavetados, traças. Ah, eu gosto de traças. É, notei. Próximo e-mail é do Cairon Ribeiro. Bem pensado o site de vocês, hein? Um podcast muito bom, bem humorado e os textos bem bacanas. Tá evoluindo bastante. Parabéns. Esse foi um e-mail que eu não precisei nem resumir. O e-mail era isso mesmo. É, só isso. Próximo e-mail aqui, Boel, 18 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Escuto você já tem um tempo. Muito bom podcast, moçada. Moçada. Moçada. Cara de 18 anos juventude. Chamando a gente de moçada é engraçado, né? Esse jovem. Ou em Cuiabá talvez seja bem normal, né, cara? Acho que sim. Rapaziada também. Escuto sempre que vou na academia. O engraçado é que acabo rindo sozinho e imagino que não deve me achar muito normal ali, não. Parabéns, vocês são bons. Curto muitas indicações. Abraço. Abraço. Próximo veio aqui, Josevan Santos Pinheiro, 32 anos, Campinas. Olá, gaveteiros e traças. Muito interessante este gavestático sobre fantasmas. Sou evangélico e acredito sim em coisas sobrenaturais. Obrigado por não ofenderem religiões. E a respeito do que disse Andrei, na sua maioria evangélicos não reconhecem sessões de exorcismos, padrões de igrejas neopentecostais e suas técnicas vistas nas madrugadas da TV. No meio evangélico e católico, esses casos são discretos, não televisivos e rolam nas residências, como visto no filme Exorcista. Há quem diga que é psicológico, assim como afirmariam que a mãe do Andrei, que foi citada no programa, tinha na verdade personalidades múltiplas. Bem, é isso aí, um abraço e falem mais de games de RPG como Skyrim, meu favorito. Qual é a religião dele? Ele não falou, ou a igreja dele? Ele não falou. Ele é evangélico. Eu sou evangélico, como disse a igreja. A igreja, né? Não deve ser daquelas que fazem, que aparece na televisão. O que a gente acaba vendo na mídia do público evangélico são os Silas Malafaia, esses caras aí da vida, né? Então, mas tem muito evangélico que é, digamos assim, sério. Sim, tem uns evangélicos que são bem tranquilos também, que não são malucos que nem aqueles que aparecem na televisão. É porque geralmente, esses daí que são mais sérios, eles são mais silenciosos, né, cara? É. Os que gritam muito, é o que acaba chamando a atenção. Os histriônicos. Acaba pegando um pouco da... trazendo essa má fama. Mas eu gosto de saber que pessoas evangélicas gostaram do programa, hein? É bom saber disso. É bom também saber que a gente não tá ofendendo nenhuma religião. É, eu acho que a gente foi bem de boa mesmo, assim. Próximo e-mail aqui, Homero Meyer. É Meyer ou Meyer? Acho que é Meyer. Eu achava que era Romero, na verdade. Caras, adoro o podcast de vocês. E nas últimas semanas estou ouvindo ininterruptamente. Sou designer e cineasta independente. E estou escrevendo pela primeira vez hoje para dizer que adoraria se vocês fizessem um programa sobre mockumentary e found footage. É found footage que fala? Isso. Coisas como Bruxa de Blair, Hack, Cloverfield e também o meu filme, O Registro Secreto de Serra Madrugada, que aborda a lenda urbana do Slenderman. Gosto muito desse gênero, apesar das limitações, e acho que combinaria muito com a pegada de vocês. Abraços e continuem esse ótimo trabalho. Sempre que a gente recebe um e-mail desse tipo, eu fico na dúvida, será que esse cara acompanhava a gente mesmo ou ele veio só pra divulgar? É verdade. Eu sempre fico na dúvida. Vamos ver, né, Homero? Comente aí nesse podcast. Se você não comentar, a gente vai interpretar isso como pura propaganda. Eu acho que ele nunca tinha ouvido. Ele deve ter procurado sobre alguma coisa aí que a gente já falou, ligada a isso aí. É, pode ser. Sempre existe isso. E aí ele gostou e ouviu todos, porque ele disse que ele estava ouvindo ininterruptamente. Mas, em todo caso, eu dei uma olhada lá no projeto dele, lá no filme que ele tá fazendo. Eu vi o trailer e tá bem feitinho até, viu? Levando em consideração que é um filme independente, Tá até legalzinho. O trailer tá bem feito, pelo menos. Eu tô falando, lendo os e-mails e falando com vocês. Tô me gesticulando aqui, tô parecendo louca. Próximo e-mail aqui. Marilson Oliveira. Saudações, galera. Este é meu primeiro e-mail pra vocês e tem uma breve história de mais fantasmas. Contava minha falecida avó que seu esposo tava viajando há uns dias. Certa tarde, ela escutou a campainha e quando foi atender, era ele na porta. Oi, amor, já chegou? Pera aí que eu vou pegar a chave. Quando ela entrou, o telefone tocou com a notícia que ele havia falecido em um acidente de carro em outra cidade. Ela voltou correndo para a porta e o que quer que fosse que estivera ali já havia desaparecido. Parecia mais que seu espírito queria dar uma última olhada no seu amor antes de seguir viagem. Bem, era só isso. Continue o ótimo trabalho. Fui. Tem muitas histórias como essas assim, né? Que alguém viu quando a pessoa morreu, mas não sabia que a pessoa tinha morrido e tal. Yeah. É uma história bem comum. Uhum. Esse eu até assim. Acho que comentei no outro programa que a gente falou, o Sicas lá do RapaduraCast. Uma vez ele comentou que a mãe dele cumprimentou uma pessoa na rua e só depois quando ele chegou em casa ela lembrou assim que aquela pessoa que ela tinha cumprimentado já tinha morrido há alguns anos também. Uhum. Tem muitas histórias desse tipo mesmo. Próximo e-mail, Fábio Calado, 27 anos, Guarulhos, São Paulo, designer. Olá, galera da Gava Estática. Da Gava Estática? Da Gava Estática. Escrevo para contar minha história de fantasma referente ao último episódio, 74. Quando era criança, nos meus 5 ou 6 anos, eu voltava de viagem com a família do interior. Nós morávamos na casa de cima e na de baixo minha tia e a avó. Quando chegamos, minha tia disse aos meus pais que à noite ouvia móveis se arrastando quando estávamos fora viajando. Minha avó então resolveu fazer uma oração para espantar os tais maus espíritos, mas nem meu pai nem minha mãe, católicos, acreditavam nisso. O fato foi que eu perguntei quem eram aquelas pessoas todas subindo para minha casa pela escada, no dia seguinte às orações, e por que eu as via embaçadas ou sem muita definição de fisionomia. Isso deixou meus pais apavorados e simplesmente fui proibido de continuar falando disso e o assunto foi esquecido na família. Mas uma coisa é certa, eu vi algo naquele dia nas escadas. Um abraço a todos. Pô, essa história eu achei bem legal. Também. É outra coisa também que eu costumo ouvir muito, é isso da família simplesmente proibir e fingir que nunca nada aconteceu, sabe? Principalmente quando é criança. Uhum. É como se os adultos tivessem medo, né, de explorar aquilo ali, de perguntar pra criança o que ela tava, uhum. O que tá acontecendo, e o que ela tá vendo. Claramente não aceitar o que não consegue entender, né, cara? É. Ignorar, assim, não, você não viu isso e pronto. Assim. Pelo visto, ele, como ele era muito criancinha, ele não teve medo, né? É, se eu não me engano, no e-mail ele ainda fala um pouco mais que ele chegou a sonhar um pouco antes. Um pouco depois, ah, né? Foi que ele sonhou com o pessoal falando que tava lá pra proteger, né? É, que parece que eles estavam protegendo de ódio. Ele não precisava ter medo e que nunca mais ele ia ver essas aparições. Ele chegou a falar um pouco mais, assim, mas a gente, como a gente tava aqui tentando resumir tudo, né? Eu acabei tirando isso também. Uhum. Mas legal. Ah, mas isso aí dá um tchampo na história dele. É, né? É que, não, inclusive, teve outras pessoas que mandaram uma história ou outra, assim. É, foi só pra não ficar realmente muito gigante o bloco de notas, mas talvez seja até válido a gente fazer algo que o Andrei fez no Mundo Freak também, que depois é reunir as histórias, se o pessoal continuar mandando pra gente, né, reunir histórias dos ouvintes pra gente depois comentar em um fazer programa. Um cast sobre histórias dos ouvintes? É. Quem sabe, né? Depois o pessoal não se empolga, né? É, mandem as suas, porque eu não gosto de contar as minhas. Beleza, agora chegamos na parte favorita do Fábio, que é falar de joguinhos do Steam, né, Fábio? Pô, adoro, cara. Ô, Fábio, você sabe o que é Steam? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Você deve escutar a gente falando disso direto, não faz ideia do que é, né? É, essa parte eu começo a pensar em outra coisa, assim, né? Depois eu volto. Quem foi que mandou pra gente os joguinhos ver? Caio Braga, Foi o nosso amigo Caio Braga. Doou uns joguinhos aqui pra gente repassar pra vocês. Nos mandou aqui o Terraria, Deadlight. Foi do último Rambobando, isso aí, se não me engano, né? E o qual é o nome do outro? Galactic Civilizations 2 Ultimate. Pra ganhar esses joguinhos, a gente podia fazer alguma pergunta aí pros ouvintes. De repente, pro pessoal aí falar qual é o jogo favorito do Fábio, né? A gente já falou no Gava Estática. Eu tenho um jogo favorito. Nem o Fábio sabe. Que jogo o Fábio já jogou na vida dele? Não, peraí. Tem uma que é mais específica. Qual foi o último jogo que eu joguei? Ah, olha aí. Isso já foi citado no Gava Estática. Isso tá em alguns Gava Estáticas antigos. Beleza. Então, quem conseguir descobrir isso vai ganhar logo os 3 jogos, pode ser? É difícil. Quem descobrir, ganha 3. É isso aí. Então, a gente fica por aqui. Quem... Vai ter que dar a resposta por onde? Vale Facebook? Que vale comentários e vale por e-mail? Não, comentários. Comentário é a maneira mais oficial, né? Tá bom. E a gente fica por aqui. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, mande para contato@gaveteiro.com. A gente vai tentar continuar com esse esquema de ler todos os e-mails que a gente receber. Sim. É só não reclame do e-mail ser triturado nesse processo. É. E até o próximo dia 20, né? Até. Falou.